é o DJ das mixagens do estúdio PE Produções de Concórdia, Pará. DJ Elias Concordiense. E o batidão das marcantes.